sorriso. Pouco sabe sobre qualquer coisa, não procura estar vivo ou ser ouvido. Um monge moderno vivendo o cotidiano, mediano, sem graça, sem espírito. Um boçal aceito socialmente, repugnado. Uma presença distrativa e sem nome, impune de qualquer especulação. Sobrevivendo à ciranda de um homem comum, que de tão patética nem chega a dar pena. Onde desistisse, como te tornasse parcial? Não eras o brabo na adolescência, hoje andas temendo a tua própria sombra. Fizeste tantos inimigos quando jovem que ninguém mais te respeita. Só tens dinheiro e isso nem é a coisa mais suja da sua casa. Crrr. Não tens nada. Vertigem, o corpo que suporta as quedas, mesmo a corda do tempo ficando mais apertada nos dias tediosos. Um cárcere privado em ti mesmo, onde és o todo e nada mais importa. Pois também és o vácuo egocêntrico de um íntimo ególatra mimetizado, vivendo desse orgulho fétido que cultivas no altar desse peito desértico. Um animal que se perdeu no caminho e